Oi, Marcos. Lúcia, que surpresa! Como vai? Eu estou bem. E você, como vai? Muito bem. Lúcia, este é o Luigi. Prazer em conhecê-lo. É um prazer conhecê-la. Luigi está aqui de férias. Então você é turista? De onde você é? Eu sou da Itália. Ah, você é italiano. Você é de Roma? Não, eu não sou de Roma, sou de Milão. Puxa! Você gosta do Rio? O Rio é fantástico. Há tantas praias bonitas.